Salvador, tá 3190. 3190, prossiga. Boa tarde, cruza 180 para 150, com a Golf. 3190, autorizada a chegada, desce para nível de voo 050. Desce na chegada 050, 3190, Mari. Wait, runway 10. Vai na PMT 10, 19, direita, 3, 6, 2. 390, autorizada a chegada, Mari, desce para nível de voo 050, que é na 013. Vai a partir da Juliette. Alfa, repórter 7362. Bruno. Mantenha a posição no Quebec, aguarda para o final. 54206, desça para 2000 pés, utilizado na ILS, após estabilizado no localizador. 2000, repassará para 3000. Não continua a aproximação, agora a transição de fuso. Sente, Lima. Pirando Render Alpha, mantém-se na linha litoral, no meu pé, controle em 208. Chamaram o controle 108, Inter November Alpha. Over 169, clear to take off runway 10, range 120 degrees, 06 knots. Clear to take off 10, go 1169. 065, é para trás estabilizado, 406. Uma aqui, Lex Play, está visual a aeronave essa posição de 1 hora 4 milhas, rumo ao Nordeste. Relativo. Essa aeronave, após ela, está autorizado o lançamento. Relativo. Trip 5627, aproximando do ponto de espera, pistão na zero, pronto. Mantenha ponto de espera, Trip. Correção, Trip 5627, alinha e mantém, pistão na zero. Alinha, mantém a pista na 0, 5, 6, 2, 7. É o tráfego avistado, seus autorizados no 7, vento no 0 graus, 6, 2, 9. Tem livre pouso, 9, 7, o Eco Zulu 90. Lima, aqui, Lexo, em coordenação com o tráfego local, reporte para o... para a descida. Então, 3145, chame o centro Recife, frequência na 25, decima 1, na alterna no 33, decima 25. 251-3325, tá? 3145. Aborn at 5-5, Salvador, departure 120-8. 120-8, go 1169, have a nice day, sir. Thank you. Thank you. Sim, Quebec, senhor, confirma intenção de pouso no 7. Sim, Quebec, senhor, escuta você. Out spot. 360-1169. Mudança de regras e base pela direita da 197. Kilo Sierra Lima. Modificado 255. Curva esquerda agora para a base pela direita na 7, reporta final. Gente, curva esquerda para a base da 7, reporta na final, Cruzeiro. Ecos 1 November, solo aos 5-6, livre direita, estacionar frequência livre, boa tarde. Pink Mike ingressa 1-7 agilizando para levar no 3-4. Mike Cabrava na escuta do controle de Salvador. Salvador, go 1169, request fly direct, modular. 1169, clear to fly direct, Leda. Leda, 1169, thank you. Azul 4206, chama a torre, 1-8-95. Ok, 18, confirma 95. 1895. Ok, 1895, obrigado, 4206. Salvador, boa tarde, 4206. 4206, Ajusta 1-0 no 3, reporta baixar travado. Já baixou e travou, guardando 1406. Lima Kilo X-ray, desça para a atitude de tráfego, agora passe livrando 2.500 pés, o Kenegal no 0 no 3. X-ray. 3190 Tatã, desça para 2.000 pés, 3 atos na ILS X-ray, repórter estabilizado no localizador. 627, deu para 257, controle 208. 208. 3190, pode fazer uma ponte para Papá Romeu, Romeu fica bravo? Papá Romeu, acho que tá bravo. Papá Romeu, Romeu, acho que tá bravo. É, Tan, 3190, se possível, pergunte para o Papá Romeu, Romeu, acho que tá bravo, a posição que o mesmo se encontra. Romeu, grato, TAN 3190, está autorizado o Bruno, repórter estabilizado, localizador. Bruno, repórter estabilizado, no lado. Confirme, empate 5? Empate 5, tá. Ciente, estou na frequência livre. Leverafa, mantenha condições visuais, mil pés. Reporte na rotatória, visual com campo. Manterá condições visuais a 1.000 pés, reportará na rotatória, visual com campo. Boa tarde. E para mudar a sequência. Livre, Lima Kilo X-ray. Go 1169, contact Recife Center 125.1, if enable 123.25. 125.1, back up 123.25, go 1169, have a nice weekend. November Alpha, chama a torre 118.95. Chamar a torre 118.95. Oi, o Papa Romeu, Índia November Alpha, está na proa da rotatória. Índia November Alpha, ciente, autorizado final 1-7, reporta final de 3 milhas. Reportará na final de 3 milhas o Índia November Alpha. Espera concurso pela esquerda, sob a RMA, Índia November Alpha. Por favor, senhor. Previsto espera sobre a RMA com curso pela esquerda. Poderia confirmar novamente que o som tá chegando bem ruim aqui? Sim, já estou usando final 17, previsto esperas sobre a RMA pro Índia November Alpha. Ok, previsto espera o Índia November Alpha. O azul 4206 livrou a chama 19? Os 2011 azul 4206. Gente, uma boa tarde. Controle, mais uma vez poderia confirmar a espera do Índia November Alpha? Previsão de espera sobre a RMA, o tráfego instrumento para 10 em aproximação passando duna. Oi, tá, 4206. Patrono 44, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, patrono 44. Chama a torre, 198 decimal 95. Obrigado, senhorita, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Então, 3190, ajusta 10, 13, na porta baixada travada. Pode ser baixo travado, tá, 3190. Ah, mas a Terra está 3190. Chama 3190. Falamos, tráfego Charlie 150, afastado 3 milhas da cabeceira auxiliar, sem interferir no eixo de pouso. Pouso autorizado no 0, vento no 20 graus, 07 nós. Autorizado pouso, pista 10, está 3190, foi direto Aracaju. Direto Aracaju, obrigado. Solicita o nível final 130-5627. 127, direto Aracaju, 130 autorizada. Direto Aracaju, 130-5627, obrigado. Dia November, Alfa, autorizado de ir à base 197. Reporta 3 milhas. Ciente, autorizar tirar base da 17, portará 3 milhas na final. O Índia November Alpha. Para o táxi, o azul 4144, alternamos Galeão, 3 horas e 16, autonomia POB 108. Gente, 108 a bordo, altímetro 10 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 198, decimal 95, com voo. Índia Alfa, ponto de espera da 108, decimal 95, obrigado, boa tarde. Zero Alfa, tráfego avistado, pouso autorizado no 7, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Ciente, autorizado, pouso na 17, o Índia 90 Alfa. Fan 3190, solo ao 07, ao livrar à direita, 1 do Juno 9. 3190. 3190, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa da Juliette, 3190. Zero, táxi via Juliette, portão número 5. Juliette 5, 3190. IP 5491, direto do NA 2000 pés, reporte estabilizado no localizador, QNH 0014. Direto do NA, portal estabilizado, 3541. Vender Alfa, solo ao 1-0, atualizado backtrack, ele vai reporte. Tá, 3-1-0, estamos sem sinal de 12 aqui. Sim, sem sinal no portão? Afirmo. Vamos avisar o centro de operações. Doze salvadores, 4-1-4-4 azul, ponto espera foto. Autorizado, aliado, colão 1-0, vento 1-3-0, graus 0-6-9. Alinha e decola, azul, 5-4-1-4-4. Salvador, azul, 4-1-4-4. Fugiu. A possibilidade de coordenar com o controle, nós fazemos uma subida a 3 mil pés até a altura mais ou menos ali do farol da barra e depois acender na proa de Elefa. Aguarde, alinha, aguarde. 4-1-4-4, agradeço, senhor. Se puder, não ao braço. 4144, autorizado, decolar mantendo 3000 pés, em coordenação com o controle. A sua ascensão será autorizada no controle. Inicialmente suba até 3000. Autorizado decolar 1-0, vento 120 graus, 62 nós. 4144, senhor, agradece a sua atenção. Obrigado. Voo 1966, autorizada a chegada na área, desça para nível de voo 050, que é legal no 014. Decolado 105, controle 08. 108, obrigado, senhor. Salvador, boa tarde, gol 1869, informação Romeu, autorização para assistência. Lembra previsto para a transição elétrica, guarde cópia. Arbore Elefa, 1869. Soral, 3000 pés, que é negando 0-4. Muito gentil, 1-0-1-4, mantendo 3 mil pés, até a altura mais ou menos de Farol da Barra, para não atrapalhar o trânsito. Obrigado, senhor. Atingiu 4 mil, pro de Dona, 35, 4 avião. Confio? 4 avião, no... atingindo agora 4 mil pés. 5, 4 avião, autorizado a sinal ILS, após estabilizado no localizador. Autorizado no localizador, 35, 4 avião. Está 6 milhas para terminar Aracaju. Serviço radar terminado, mantém nível de voo no 30. Chame o controle Aracaju, frequência no 20.3. Chama o controle Aracaju 5491, chame a torre 1 no norte decimal 95. 0895, boa noite. Foi Salvador, boa noite, é o trip 5491. 5491, ajusta 1-0-4, continua a aproximação da porta abaixo travado. Porta abaixo travado, trip 5491. Lima, prossiga. 7, saída radar, transição Elefa. Decola da 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5061, no coteja. Autorizou 360 Brasília, Upper Zulu 17, decola Arbor, Elefa, da 1-0, curva direita, controle 108, aciona 5061. 0061, gol 1869. Planejamento correto, chama para inspecionamento. Gol 1869. Gente, mantenha o litoral, reporte buraquinho, Papa Romeu Rome Lima. Passa buraquinho, Lima, graça. Esse buraquinho eu gostaria de ver. Gol 1166, direto Duna. Direto Duna, gol 1166. Pro Salvador, o trip 5491, passa o marcador externo, tem baixado travado. Trip 5491, pouso autorizado no zero, vento 120 graus, meia dúzia de nós. 7491. Sul, 4144, é, o senhor, por causa de falta de comunicações, irá manter 3 mil até 25 milhas afastado de Salvador. Não, é, o 4144 já está começando a ascensão, senhorita, para não atrapalhar o tráfego da senhora, ok? Não, o 4144 mantém a 3 mil pés devido a tráfego. Tem um tráfego, essa posição de 12 horas, 10 milhas, rumo nordeste, cruzando 6 mil pés para nível de voo 050. Desculpe, senhorita, então manteremos 3 mil pés. Na sua escuta. Controle Salvador, uma boa tarde, gol 645, informação. Gol 645, autorizado a chegada BOF, desça para 4 mil pés, QNH 1014. 1014. Gol 1166, informa o tráfego, a sua posição de 2 horas, 9 milhas, rumo oeste, mantendo 3 mil pés. Eco 1190. Gente, pode prosseguir na descida. Gol 1166, atrasado até 4 mil pés. O tráfego informado está mantendo 3 mil pés. Gente, 4 mil, gol 1166. No MEMEA, tráfego 6 horas 6 milhas superada, desça para 2 mil pés, utilização em LS, após estabilizar no localizador. 2 mil, repatriar no localizador, gol no MEMEA, localizador. Azul 4144, tráfego 6 horas 4 milhas, sub manter nível de voo 340, direto Elefa. 340, direto Elefa, senhorita, agradecemos a sua gentileza, tenham todos um bom fim de semana. E até lá na sua escuta. Muito obrigada, mas a senhora. Avião, táxi via Alfa, reporte. Corrigindo, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, 54 no avião. Alfa, Kilo, Pátio 3. Romeu Lima para o cruzamento, semeia Torre 1, no noite decimal 95. 895, Romeu Lima. Salvador, boa tarde. O Trip Papa Romeo Lima passando já lá, na sua escuta para o cruzamento do campo. Trip Romeo, a Babona Litoral na proa da rotatória, reporta através norte da torre. Proa da rotatória, reporta através norte da torre, Lima. Sena 143, autorizada a chegada a bom, se dispara nível de voo 050, que é negar no 014. 0014, chegada a bom. Sena 166, ajustar no 014, continua a aproximação, reporta baixar travado. Passará. Travado, bom ou não na 66? Solo Salvador, boa noite, 69 ou 19? Puxa, deve ser autoridade está para o táxi, noite 69. Chama táxi, noite 69. Informa o tráfego helicóptero, 500 pés, 3 milhas afastado do setor norte do aeródromo, sem interferir no eixo de aproximação. Igual no 66. Cinco, desça para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, é possibilizado no localizador. 2.000, autorizado ILS, é pode estabilizar. Azul 4144, chama o centro, Recife, frequência no 28.8, alterna no 2.000.0. Senhorita, desculpe, podia repetir, por favor? Salvador, o azul 4144, voltando, senhorita. Azul 4144, centro Recife, 128.8, alterno no 2.000.0. 128.8.2.60, senhorita, muito obrigado e desculpe. Podemos até fazer proposta de casamento? Eu já sou casada. Oh! Gente, adorei. Parabéns. Centro, tá, controle Salvador, tá 3894, sentido Romeu. Boa noite. Então, 3894, autorizada a chegada. Mari, desça para nível de voo 050, que é legal no 014. 050, sem proposta de casamento, autorizaria voar Duna? Salvador, boa tarde, azul 4206, sente com meu 350, Sufi. Boa tarde, azul 4206, autorizado Recife, nível 350, Vietor Whisky 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120.8, aciona 5066, coteja. 350 para Recife, autorizado, via 358, saída Puca Aracaju, pista 10, curva à esquerda. Controle 208, transforma 5066, azul 4206. Fechamento correto, chama para pushback solamento. Ciente, 4206. Salve Salvador, boa noite, é bom. O nome é minha, 166, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Mar táxi gol no 869 com 189 a bordo, 3:40, alterna Palmas. Qual é uma alternativa? Palmas, Guerra Bravo, passagem de Guerra. 189 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, no 8, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera 1, 1, 8, decimal 95, voo no 869, bom fim de semana. Controle, o Papa Romeo Lima voltando, efetuou cruzamento através de Itapuã, Transfélio. A gente prossegue via litoral, através do heliponto, prossegue para pouso, reporte visual com o mesmo. Passar visual, Lima. Oi, Salvador, vão no 869, lá no ponto de espera pronto. 1869, cruzado alinhado, decola pistão no 0, vento no 20 graus, 07 nós. A linha decola da 10, gol no 869. Taxi via Juliette, portão 9. Juliette Visual para pouso, o Papa Romeo Lima. Frequência livre, Romeo Lima. Livre, tá já. Xané 6143, desça para 2000 pés, autorizar dele. 2000 pés, autorizar dele. Xané 6143. 869, decolou aos 32, controle 1208. 208, gol 1869. Pisador, vou no 645. 5 chama a torre, 1895. 1895, boa. Controle, muito boa noite, gol 1869. 869, contato Radar, tubo 360, vigilante. 360, gol 1869, saída árvore. Autoriza para descer na posicionada 6143, senhor? Duna. Duna, obrigado. 14, pois utilizado 10, vento 130 graus, 629, Duna 645. Sente, vai tomar 10, Duna 645. Autorizado 2000 pés, 1014. 1014, 1389, 84. Papão da Lima voltar? Prossiga. Decolou São Valdez 3 e destino Elicia. A ideal seria a 040, pode voar direto? Prossiga com proa norte até cruzar o alinhamento da 10. Proa norte até o limite da 10, Romero. Xanem 143, tráfego 12 horas, 5 milhas, helicóptero mantendo 500 pés sobre terreno. Atente, Xanem 143. Saída prevista da Euleda Motiva, aguarde cópia. Do GNM 143, tá? 143, torre 1895. Torre, boa noite, GNM 143, tá ligado, né? Autorizado Congonhas, nível 360, via Perzulu 10, saída da Euleda Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5070, coteja. Passou a guarda de pista livre, o vento 120 graus com 612 nós. Correto, chama para pushback acionamento. Salve Salvador, boa noite, bora no 645. Boa noite, no 645, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, bora no 645. Chegou acionamento azul 4206, posição 8. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, 4206. Liberando o eixo na proa do Eliseu, o Papa Romeu Lima. Meu Lima, reporte visual com local de pouso. Vai estar lá visual, Lima. 45, táxi via Juliette, portão 4. Juliette pro 04, agora 645. Visual para pouso, Romeu Lima. Romeu Lima, e frequência para coordenação. Frequência livre, obrigado. Estabilizando, 76, 394. 394, Semé Torre, 118, décima 95. 795, obrigado. 18, autonomia, 330, para matéria. Triste, frequência no 28, décima 8, alterno no 26, décima 0. Centro Recife 1288, 1260 ou 1869. Trabalho aqui, Negão, no 04. Alterança 3, Itamar. O Chileme é 143, solo aos 39, libere primeira direita, chama solo 121, decimal 9. Primeira direita, 9. Solo Salvador, boa noite, trip 5219, para autorização, Vitória da Conquista, Ciente da Serra. Tinha contar informação em curso, 5219 da trip, um minuto, cobre, por gentileza. 5219. Ah, solo, CNM1 no 432. O Xenia 143 livrou o táxi de Alfa, reportando o táxi de Juliette. Táxi de Alfa, reportando o táxi de Juliette. Para o Santa 3294. Santa 3294, livre pouso, sessão no 0, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Realizado pouso no 0, Santa 3294. Controle Salvador, uma boa tarde, Xenia 6210. Xenia 6210, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, que é legal na 014. Tente 0050. Se você precisar de amenizar um pouquinho atrás, poderia entrar, dona? Autorizado, 6210. Opa, obrigado. Ponto 35. Boa noite, Azul 4206. Azul 4206, visual com a Airbus da TAS, sinal pistão no 0. Termo. Após passagem do tráfego ali, mantém cabeceira no 0, Azul 4206. Após passagem do tráfego da trip autorizada, Vitória da Conquista, nível de voo 200. Decola da pista no 0, primeira curva direita. Descida a saída a Arbó, após a Arbó voa Elefa. Após Elefa, direto posição Oplor. Oscar Papá, Lima, Oscar Romeu, após direto Vitória da Conquista. 5073, eu transpondo, controle 120, 18, 3529. Autorizado Vitória da Conquista, nível 200, decolada 10, primeira direita, saída Arbor, Elefa, após Oplor. Depois direto Vitória da Conquista e o controle, o transpondo 5073, controle 108, trip 5219. Cotejamento correto, parte 3, após quando pronto, pressionamento pushback 5219 da trip. reportará pushback, acionamento 5219. Xeremia 143, via Juliette 012, portão. Juliette 3894, solo 43, libere primeiro direito, chame solo em 121, decimal 9. Direita 219, grave, mandou. Solo Salvador, boa noite, o TAN 3894 livrou. TAN 3894, táxi via Alfa, reportando táxi Juliette. Alfa antes da Juliette, o TAM 3294. Azul 4206, decolado off 45, chame controle em 120, decimal 8. 208, boa, 4206. Nossa, ingresso Juliette, 612 ao portão. Juliette para o 612, ao 94. Você é da PUCA. 350, PUCA 4206. Desça para 2 mil pés, autorizado assinado o procedimento LSX, após estabilizado no localizador. 102 mil pés, 162, por favor. 3629, correção aqui, pessoal, lá em Freire, é ponto táxi. 2865. 2865, 2845, boa noite.